Cavaleiro 1271, boa noite, passando do nada. 1271, Noah, mantenha aproximação, reporte visual com o campo. No momento, chuva leve, pista molhada. É, você pode confirmar o momento? Vento 150 graus, 10 nós. Avisa o gol 1271, baixa a trava. Zona 271 no livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Sete livre pouso na pista 10, gol 1271. 271 no solo 47, livrando à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1271. Torre Salvador, gol 18 no 7, posição 5 para puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi, gol 18 no 7. Tá livre, gol 18 no 7. Gol no 271, vai observar o tráfego da companhia iniciando o pushback no gate 5 e após o mesmo posicionar-se na saída do pátio 3. Ingressa via Juliette para o gate 08, gol no 271. Após o tráfego da companhia para o gate 08, via Juliette, gol no 271. Como se quiser, o no 8 no 7 agora, o tráfego passar para iniciar o pushback. Ciente, então, gol no 271, prossegue via Juliette, 08. Ciente, obrigado aí, amigo. Bom, 271. Um abraço. Comodoro, para o táxi Gol no 8, no 7, 134 a bordo, autonomia 4 horas, alterna avião. Gol no 8, no 7, táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 2. Pátio Índia Alfa, ponto de espera pronto, 18 no 7 da Gol. Torre Gol no 8, 17 aproximando ponto de espera, pista no 0, pronto. Gol no 817, a linha decola, vento 180 graus, 08 nós. A linha decola, Gol 1 no 817.